Ando procurando um jeito de encontrar o seu caminho, e quando achar eu diga onde é o Val do Rio. Para te levar na proa vou remando vagarinho. A saudade vem, flor no fundo da canoa, eu guardei pra ti, meu bem. Flor no fundo da canoa, eu guardei pra ti, meu bem. Meu bem, meu bem. Tava na beira da praia, a onda lavou meu pé. Vento levantou a saia, e o que faz você aqui, mulher? Sabe que o mar é bravo, também sabe o que o homem quer. A dor do amor eu lavo, mas ninguém se livra da mulher. Ando procurando o jeito de encontrar o seu caminho, e quando achar eu diga onde é o Val do Rio. Para te levar na proa vou remando vagarinho. A saudade vem, flor no fundo da canoa, eu guardei pra ti, meu bem. Flor no fundo da canoa, eu guardei pra ti, meu bem. Meu bem, meu bem. Quando a saia subiu, cresceu a força da maré. Foi tanta onda que o barco apontou a proa pro céu. Mergulhou pelas estrelas no mar da serenidade. Soprou tanta tempestade que acordou o sono de Deus. Ando procurando um jeito de encontrar o seu caminho, e quando achar eu diga onde é o Val do Rio. Para te levar na proa vou remando vagarinho. A saudade vem, flor no fundo da canoa, eu guardei pra ti, meu bem. Flor no fundo da canoa, eu guardei pra ti, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem.